3197, decolada 06, controle 120, décima 8. 1208, 3197. Controle Salvador, 3197, boa noite, decolado cruzando 1600 pés. 3197, contato radar, suba para nível de voo 340 via da EL. Sobe 340 via da EL, 3197, pode mandar por Dileda? Oi, Dileda, 3197. 3, obrigado. 9962, já puxe back a frente. 1099, só utilizar o pushback, pode prontar. Para a próxima, obrigado. Para 33, decimal 25. 3, boa noite, 33, 25, 01. Próxima, Juliette, eu vou 1866. 1866, ingresso Juliette, posição 04. Portão 04 via Juliette, voo 18 BMI. Acionamento a critério, chama pronto, táxi, postéria 2590. Voo 1168, no solo 09, para agora, direita, eco, 121, decimal 1. 211, obrigado. 158, 255, Campinas, livre, táxi, via Pátio 1, Índia, ponto espera da 10, torre, 118, decimal 95, Guardiço 1095, voo 1099. Gente, Pátio Índia, ponto espera de 1895, 1015 no ajuste, gol 1099. Prólogo 1168, livrou, boa noite. 1168, boa noite, pode ligar Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1168. Mantenha a posição aguardando para prosseguir com o rebote. Tem uma aeronave para ingresso no pátio, posição 07, ok? Afirmativa, aguardando na posição para ingresso de aeronave na 07. Aguardando a direção para prosseguir. Mike Hotel India. próximo da Juliette, gol 968. Gol 968, ingresse Juliette, portão 07. Juliette, portão 7, gol 968. 99, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 89. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, gol 1099. O Mike Hotel Guinga, micro reboque, reporte no térmico. Prato, prosseguirá no reboque, recordará o térmico, Mike Hotel Guinga. 25, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, obrigado, boa noite, 3097. Decolado 1-4, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Força Aérea 2590, autorizado ingresso, pistão 1-0, reporta alinhado e pronto, na cabeceira 1-0. controle, Gol 099, está pro Eleva. Foi Eleva, Palma 099. Tá pro lado Eleva, Gol 099. 2590, mantenha a posição. Área 2590, decolagem autorizada, pista 90, vento 120 graus, 99. Você está em 05, ajuste 1090. Eu nativo, Índia 1895, meio 5, na ajuste, voo no 12, Pátio 1, obrigado pela coordenação. Sim, boa noite. Boa noite, boa noite, Gol 705, ponto espera pronto. Gol 705, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 90. Autorizado a alinhar, mantém o gol no 70. Série 2590, decolar aos 19, controle 120, décima 8. Força aérea 2590, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 400 via Arbor. Gol 705, informa, manter a posição, aguardando separação com a aeronave que decorou a frente. Gol no 099, semicentro Recife, frequência no 22, decimal 8, alterna no 26, decimal 0. 8860, Guarani. Pesada, pista 10, vento 130 graus, 79. Manobra de colar de forma 70. Roma 705, decolado 222, controle 120, décima 8. 208, boa noite. Oi, boa noite, voo 1705. Tudo boa noite, voo 705. Primeiro transponder 5037. Boa noite, 5037, voo 705, confirma. Zona 705, prossiga conforme autorizado, contato radar agora, cruzando 1710, soa para nível de voo 360 via da EL. 360 da EL, autoriza voo Alida, Irumi? Zona 705 está autorizado da EL. Da EL, ok. Confirme a instrução do código 5037 que é para o voo 705? Afirmativo. Ok. Tá, obrigado. Gostaria 2590, foi Elefa. Para 2590, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna no 26.0. 705, Xavier Centro Recife, frequência 25.1, Antena no 33.25. 351, 3325, 705, boa noite. Boa noite, obrigado. Senhor Tango Delta, prossiga. 3, Papa Romeu, Senhor Tango Delta, autorizado Aracaju, nível de voo 130. Decola da pista 17, primeira curva esquerda, na saída Conde, Golf P77. Aciona 5043, controle 120.8. Papa Romeu, Serra Tango Delta, correto no planejamento, confirmando 4-5. estacionamento, Serra Tango Delta, para o táxi, chame a torre 118 decimal 95. Canal 310 autorizado, direto com Duna. Desça até nível de voo 050, QNH 1095. 35, Duna direto, 306, 310. Obrigado. Seria autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolagem da Piscuna 0, primeira curva direita, na saída da EL, Leda, transição Motiva, eu fiz 1-0, Taubaté. Aciona no transponder 5052, controle 120, décima 8. Aprovado Guarulhos 360, curva direita da Euleda Motiva, Upper Zulu 10, Taubaté. Responde 5052, controle 20, décima 80, voo 2043. Gol 2043, correto cotejamento, reporte pronto, pushback. Reportará. prossiga. Copiei 04 a bordo, Sérgio Tango Delta, chamo no ponto de espera da Papá, ajuste de altímetro no 096. Autorizado ingresso pista 17, chama alinhado e pronto, Sierra Tango Delta. Autorizado, decolagem pista 97, vento 130 graus 79, Papá Romeu Serra Tango Delta. Tango Delta, decolado aos 43, controle 120, décima 8. Controle, boa noite, Papá Romeu, Serra Tango Delta. Papá Romeu, Serra Tango Delta, contato, radar, sua para nível de voo 130, autorizado para direto Conde. Direto Conde, o Serra Tango Delta. Seu nome é 390, desça para 2000 pés. Autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Afirmativo, senhorita. É, então desce para 2000 pés, está autorizado o sinal INSP e reportará em habilitado. 6310. Salvador, o gol 2043, puxe acionamento, portão 7. Gol 2043, está autorizado pushback, reporte pronto, táxi. Autorizado, reportará táxi do gol 2043. Gol 2043, Nico Taxi via Batimão Índia, ponto espera da 10, torre 118, versão 95, ajuste 10 no meio. 1-0, está estabilizado no localizador, tapito 1-0, ele é 6-3. 3-1-0, chame a torre, número 8, decimal 9-5. 195, até já, obrigado, querido. Salvador, muito boa noite. Chamei 6310, estabilizado em LS X-Ray. Oi, chamei 6310, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Estou aguardando, chamei 6310. Boa noite, gol 2-0-43, ponte espera pronto. A 3662, a ser identificação, autorizada a chegada na área. Desça para nível de voo 050, QNH 190-196. 50 na mar e com 1.016 agora, está 3662. Gol 2-3 com Airbus da Avianca na final? Afirmo. Após passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Após a passagem do mesmo, alinhar e manter no zero, gol 2-0-4. Boa noite, 1096 da Gol, 4296 para uma sessão 176 para uma sessão 1. 1096, sendo identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060, que é legal, 1096. 060, 1096, eu preciso ajustar o autorização, 2 e 1. Até a chegada, 1096, número 2. Chanel 6310, entrou para essa escuta. Chanel 6310, taxi de Alfa, Juliette, portão 01. Taxi de Alfa, portão 01, Chanel 6310. 189. Híbrido e colar, então, 0, gol 2043. Gol 2043, decolaram 56, controle 120 desse momento. 208, obrigado, boa noite, Gol 2043. Controle Gol 2043, passa 1500, boa noite. Gol 2043, contato radar, suba para nível de voo 360 via Dael. Via Dael para o 360, pode voar, ponte, vá. Negativo, Gol 2043. Ciente, mantendo o perfil. Então, 3662, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Vai fazer o X-Ray, como está no ativo, então 2000, reportará estabilizado, então 3662. Mantenha a chegada 3662. Vai manter. Já foi notificado, 6390. Obrigado pela atenção. O 2043, tá fazendo desvios? É, só um pequeno desvio para evitar uma formaçãozinha à frente. 105-2043, informe desvios ao centro Recife, chame mesmo. Frequência 125 decimal 1, alterna 33 decimal 25. Ok, 251-3325, obrigado, uma boa noite. Papa Romeu, Serra Tango Delta. Papa Romeu, Serra Tango Delta, 8 milhas para Conde, serviço radar encerrado. Mantenha nível de voo no 30, chame o controle Aracaju, frequência 120 decimal 3. O 1096, desça para 3 mil pés. QNH 1096. 3.1096. Localizadora visando o SAM 3662. SAM 362, complete a aproximação, chame a torre 198 decimal 95. 295. 1096, desça para 2000 pés, autorizado afinado, procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, livre ILS X-Ray, vai reportar localizador 1096. Salvador, boa noite, SAM 3662. 3662, tá autorizado o pouso do Sono 0, vento 130 graus 07 nós, o ajuste de altímetro no 0,16. Confirma embaixo, travado. Livre pouso, SAM 3662, esse aqui não existe mais, né? Voltando. Prossiga. Poderia confirmar qual é o regulamento que diz que não precisa mais de cheque? No chão ele confirma, senhor. Eu dou o número...